ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os levará ao céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar.